ou você bebe ou você chora. Portal do Arrocha. Cê tá pagando preço muito caro por seus erros. Agora descobriu que era sonho, virou pesadelo. Tá na cara o seu desespero. Então não vem se desculpar. A terceira chance eu não vou dar. De mãos abanando, não vou te deixar. Trouxe um presentinho pra te consolar. Eu vou te dar um travesseiro de concreto para aguentar o peso da sua consciência. Aí cê para e pensa. Eu te avisei que o crime não compensa. Eu vou te dar um travesseiro de concreto para aguentar o peso da sua consciência. Aí cê para e pensa. Eu te avisei que o crime não... Todo mundo arrochando, arrochando. Ai, ai, ai, ai, ai. Não vai adiantar chorar. Ai, ai, ai, ai, ai. Só um travesseiro de concreto pra te aguentar. Abandonando, não vou te deixar. Trouxe um presentinho pra te consolar. Eu vou te dar um travesseiro de concreto para aguentar o peso da sua consciência. Aí cê para e pensa. Eu te avisei que o crime não compensa. Eu vou te dar um travesseiro de concreto para aguentar o peso da sua consciência. Produção.